Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do 60 Hz. E no episódio de hoje vamos fazer mais um episódio de recomendação. E dessa vez não a recomendação de um livro, mas a recomendação de um anime, isso mesmo. Uma animação japonesa, um anime. A gente vai falar aqui sobre Dr. Stone, mas antes deixa aí o like, compartilha o vídeo para quem você acha que gosta de anime, gosta de anime de ciência, é isso mesmo? E se inscreve no canal, vamos ver até onde que esse vídeo chega. Bom, Dr. Stone é um anime que fala sobre um garoto prodígio, um aluno do ensino médio, se eu não me engano, que se chama Senkyu. Ele é um prodígio da ciência, ele ama ciência e tecnologia, sempre foi incentivado a todos ao redor dele a seguir o caminho da ciência, né, a ser um pesquisador, a mexer com tecnologia, até a curiosidade de um cientista. Quando ele estava lá de boa com seus amigos fazendo seus experimentos tranquilamente, quando uma onda toma conta do mundo e transforma todos os seres humanos em pedra. E assim, os seres humanos ficam petrificados por mais de 3 mil anos, até que finalmente ele consegue se libertar de pedra, volta a ser humano, e agora é um mundo completamente pré-histórico, dominado de volta pelas plantas e animais. Cabe ao protagonista, o Senkyu, retomar o caminho da civilização, trazer os 10 mil anos de avanço da civilização de volta e, utilizando seus conhecimentos de ciência, começar a civilização de novo e pular algumas etapas aí para poder trazer as tecnologias de volta ao que era antes. É um anime sensacional que eu ainda não terminei, quer dizer, eu ainda não cheguei aonde ainda está sendo desenvolvido, né? Então ainda não estou a chegar ao ponto de acompanhar mesmo, mas eu ainda estou para terminar a primeira temporada. E cara, é um anime sensacional. É um anime que glorifica a ciência como ela deve ser glorificada. É um anime que coloca a ciência num ponto de realmente ser a ferramenta que nos permite desenvolver a civilização, ter o conforto que o ser humano busca, né? Conseguir alimento, conseguir proteção, conseguir remédios. É graças à ciência que a gente tem a capacidade de sobreviver, de viver em sociedade e de estabelecer uma vida longa para cada ser humano individualmente. E aí faz isso de uma maneira muito sutil, muito bonita, eu acho. Claro, muito engraçado também, né? A gente tem que sempre lembrar, é um anime, é feito para divertir, né? Então é claro que vão ter coisas que vão ser extrapoladas, você vai até duvidar um pouco se isso seria possível ou não realmente. Mas acima de tudo, ele, claro, através de uma estética divertida, né? E às vezes até mesmo para trazer um pouco de leveza, né, para todos aqueles temas, faz de uma maneira muito lúdica, mas sem ser irreal, né? Ele sempre traz um pouco dos aspectos científicos para o desenvolvimento do enredo dos personagens, né? Então, por mais que tenha cenas de luta, como vários animes, tenha cenas de comédia, tenha cenas onde aparecem monstros para ilustrar algum tipo de perigo, mas acima de tudo você tem a ciência como background. É quase como se fosse um personagem principal junto com o Senkyu. A ciência está sempre ali permeando o enredo ali do anime. Então é isso que me faz gostar bastante desse anime, mesmo não tendo terminado a primeira temporada ainda. Eu acho que vale muito a pena. É claro que o anime ele traz uma reflexão também que é através do antagonista da série, que é o Tsukasa. Tsukasa é o antagonista do Senkyu no sentido de que, enquanto protagonista, Senkyu ele vê na ciência o principal ponto de desenvolvimento da sociedade e que deve ser retomado imediatamente. O Tsukasa ele vê na ciência um perigo, porque ele é um cara que ama a natureza e ele considera o humano como sendo a principal fonte de destruição da natureza. Ninguém pode dizer que ele está errado, né? Mas é justamente o Tsukasa que fala que se o Senku utilizar todos os seus conhecimentos para trazer de novo aquela civilização tecnológica e baseada na ciência, ele vai ao mesmo tempo estar trazendo pessoas gananciosas e pessoas que vão usar aquelas ferramentas para destruir e criar novamente uma hierarquia social onde alguns vão predominar sobre outros. Então é uma discussão que, como eu falei, está incluída numa série que é completamente lúdica e divertida, mas que ao mesmo tempo traz reflexões muito interessantes sobre o papel da ciência. Eu já falei sobre um pouco dessa discussão com menos ênfase, mas eu sempre falo que eu vejo a ciência e a tecnologia como um instrumento para ser utilizado pelos humanos, né? Então, é claro que o instrumento em si, ele não tem absolutamente nenhum juízo de valor, né? Ele não é mal nem é ruim por si só. Mas quem o usa, sim, é que pode utilizá-lo para o mal. Então, um martelo pode ser utilizado para torturar alguém, mas ao mesmo tempo é um martelo que constrói casas. Você pode utilizar a radiação para criar uma bomba que vai destruir uma cidade, mas ao mesmo tempo pegar aquela tecnologia para alimentar uma cidade inteira. Então, a tecnologia e a ciência, elas não são inerentemente boas ou más. Elas simplesmente existem, elas estão lá, porque a natureza é assim, né? Cabe ao ser humano utilizar aquele conhecimento. Agora, se ele vai usar para o mal ou vai usar para o bem, é um juízo de valor do ser humano. Se a pessoa usa para o mal, é porque aquele ser humano é mal. Então, eu não acho que seja justamente a tecnologia o problema, como o Tsukasa, né, o antagonista da série, indica. Mas é uma discussão muito profunda que cabe aí avançar por diversas referências, né, ao longo da história, já devem ter tratado sobre esse assunto. Mas aqui, como eu falei, é feito de uma maneira lúdica, de uma maneira como um anime geralmente faz, né, através desse antagonismo, de uma maneira lúdica, mas sem perder essa reflexão profunda que traz. Bom, além da reflexão, é claro, como eu falei, ele também fala sobre o progresso da ciência, né? Então, se a gente pegar a história da humanidade, né, a gente tem todo o desenvolvimento tecnológico como progresso, né? Você começou lá com as ferramentas de madeira, de pedra, até o desenvolvimento do aço, você refinar, do ferro, perdão, você refinar esse tipo de metal, até você chegar em ligas tipo aço, você começar a trabalhar com navios, utilizar madeira para fazer navios, depois veio a Revolução Industrial, criação de máquinas a vapor, depois a eletricidade. E é muito legal ver esse desenvolvimento do ser humano ao longo da história. É o que justamente jogos tipo Civilization tentam emular, né? Justamente para trazer para o jogador aquela sensação de estar vendo a construção de um processo científico e tecnológico. E aqui no anime é a mesma coisa. Você vê o Senku e as pessoas que trabalham junto com ele justamente indo atrás das coisas mais básicas para desenvolver aos poucos uma tecnologia cada vez mais rebuscada. Um dos exemplos mais interessantes é justamente um dos plots principais da primeira temporada, que é você justamente fazer um remédio cura tudo, como eles falam, né? Tem uma personagem lá, não sei dar muitos spoilers, que ela não está muito bem de saúde e ela precisa de um antibiótico. E é isso que o Senku vai tentar fazer. Numa era pré-histórica, você fazer um antibiótico. E aqui é um diagrama que eu acho muito interessante, que eu queria trazer aqui para o canal. É um diagrama que aparece diversas vezes ao longo desse processo, até chegar no antibiótico. Ele vai mostrando esse diagrama, que é o passo a passo de como você fazer, claro, de uma maneira bem lúdica, como eu falei, divertida e que com certeza deve ter processos que são muito simplificados, obviamente, mas que para a lucidez de pensar a ciência como um processo é muito interessante. Então aqui a gente tem o antibiótico como principal objetivo, né? O remédio cura tudo, né? E aqui você começa, né, o desenvolvimento do processo, né? Começa com a descoberta do ferro, né? Você conseguir extrair o ferro e purificá-lo, a ponto de você conseguir fazer ímãs, super ímãs, né, de grande potência, juntar com cobre e fósforo para fazer um gerador e fazer eletricidade, por exemplo. Ao mesmo tempo, você pega o álcool, né, que você tira de uma uva, faz o vinho, tira o álcool, isso vai gerar vinagre, que vai gerar o ácido acético, né, que é o vinagre, e por aí vai, até você pegar aqui todos esses compostos um pouco mais complexos, né, que são esses ácidos aqui, sulfatos e tudo mais, até você finalmente chegar na droga cura tudo, no remédio cura tudo. Então, é muito interessante, como falei, obviamente, isso é uma simplificação do que realmente aconteceria na vida real para você conseguir desenvolver um antibiótico, né? É, o quanto de tecnologia que você precisa para produzir um pequeno remedinho, né, que a gente já considera tão trivial na nossa vida. Mas é justamente esse tipo de coisa que a série traz e que eu acho super interessante, que eu acho que vale a pena ser assistido. Mesmo se você não gosta de anime, eu acho que se você gosta de ciência, se você gosta de ver esse tipo de desenvolvimento, mesmo com a linguagem lúdica e bastante didática, eu acho que é muito divertido. E é uma clara homenagem ao papel da ciência na humanidade e que com certeza é o que leva a gente a se desenvolver e a nos proteger para a gente conseguir passar, ou deveria ser assim, o mais tempo possível com as nossas pessoas amadas, né, com as pessoas que a gente gosta, com os nossos amigos, nossos familiares. Então a tecnologia e a ciência devem ser utilizadas sim para progresso da humanidade, para que todos tenham, né, condições de vidas adequadas para o que é humanamente aceitável, né? Bom, então é isso, gente. É isso que eu tinha para falar. Recomendação aí de Dr. Stone. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês forem assistir, me avisam, deixem aí no comentário. Tem no Crunchyroll, é de graça, se eu não me engano, com anúncios. Então você não tem desculpa. Mas assiste lá, me conta o que você falou. Deixa o like aí, compartilha o vídeo e se inscreve no canal. Valeu, galera. Até a próxima.